hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Sou madeira de lei, ninguém vai me derrubar. Chapô, chapinha, aqui é Zafrica, você pode acreditar. E aí como é que é, como é que tá o lance? Agora é versar a lei do murro, é ver, ouvir e calar. Demorou, mas chegou, o tom do verso é o som. Sou do hip hop, o hip hop é o berço da transformação. Sangue bom, cheque mate, sou como um vírus explosivo. Um hacker antissistema, sumo sangue do vampiro. Verso inédito, é novas, a nova rima urbana. E você tá ligado? Maria é Maria, rua não é rua, na gueto maníaco. Não, um gueto superstar, o pasquim do ano 2000. Diretas já, é passado, rimas atualizadas. Um manipulador de rimas, roda viva, rima palmarina. Instrutor das esquinas, aluno das ruas. E se for preciso, atravessa um deserto versando como se fosse um cometa rally, um cérebro mecânico. Com minha rima te prendo na masmorra, te passo de gato e sapato, passarinho quebra-se ideia de morcego. Dorme de cabeça pra baixo, rima versátil, levada de louvor. Rime até com Cristo Redentor. Bem-vindo ao mundo das rimas, pois até quem não é de rima, rimou. Hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Grande hotelado intitulado em rimaturgia urbana. Monólogo rimágico, rima fulminante, tecnologia. Minha rima batizei Matusalém. Peregrinei de Egito a Jerusalém. Liberdade quase será também. Quase não faço guerra com Hussein. Com minha rima te faço refém, plena ditadura camuflada. Faço coleção de figurinhas carimbadas nesse neoliberalismo de jaulas. Pacifiquei a Segunda Guerra Mundial, comi carne de canibal. Apaguei três estrelas com o som privilegiado de destaque principal. Jornal Nacional. Matei três coelhos com uma cajada da fome. Entrei o primeiro cão de guarda. Enlouqueço o hospício, Mr. M não revela. Ensinei o Tarzan como andar a selva. Mulher de verdade era Amélia. Com meu olhar fiz a medusa virar pedra. Legalizei a famosa. Maluco demais, vira bicho. Fecharam o paletó do dedo duro. Tô vendo tudo, não tô vendo nada. Ladrão que entra em casa de pobre só leva susto. Não carrego embrulho, também nem entro em fila. Bom maluco sabe muito bem o que fazer com suas rimas. O tom de Elis é veloz e morais, seguindo a lei de Science. Hip hop aqui da Sujil. Daí DJ o Ben, Jorge Marley. Tal Buarque racionalizando. Achou a pérola negra no meio dos bezerras. E os acivos são originais a legalizar um hip hop de vez. Hip hop, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Alô, gente, tudo bem, tudo legal, exija o original. Hip hop mundial, rima vindo das favelas e não da repressão, reciclagem verbal e moral. A nossa rima é violenta por natureza. O chefe da guarda, o caçador, cuida muito bem de sua presa. Sou como um fiel escudeiro, ou um sacerdote das rimas. Um matemático periférico também contrariando. Violaram a lei da liberdade. No fim, no começo do século, rimas em manifesto. Eclipse oculto, tentando ficar distante dos cemitérios. O valor humano se desvalorizou com o crescimento da moeda. Enquanto Batman tenta salvar a terra, o Kunique e seus vilões. Fazer a festa. E como diz a letra, chapéu de otário é marreta. E malandro que já tá ligado, fica apaziguado e não se mete a besta. Eu te faço a letra. Movimento hip hop ainda é o protagonista. Cristalizei com Sansão e não é aí, derrubei Calígula na rima. Amancei boi bravo, coloquei pânico no Senado. A noite todos os gatos são pardos. Homem não mata, quem mata é Deus. O homem só adianta o trabalho. Atirador de elite, pronto e comprovo minha versatilidade. Os brutos também amam. Rap é malandragem, demorou. Pode acreditar, rima festiva apenas começou. Somente o verso e a rima continuou. No dia em que a terra parou. Hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, garra, aqui é Zafrica. Hip hop, rua, chapô, chapinha, aqui é Zafrica. E arrepia a pele negra quando o rap soa.